Mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Olá, amigos! Está começando mais um episódio do Rapidinhas do Mexidão Cast. Eu sou o Thiago Mendes e hoje estou na presença do meu caro amigo Iago. E aí, galera? Hoje a gente está aqui para desmistificar uma notícia bem interessante, um tanto quanto bizarra. E por falar notícia interessante, tanto quanto bizarra, ele. O rei das bizarrices, mistificante. Inventei essa palavra, meu caro amigo externo. Mais uma aí pro livro do Mexidão Book. Mas, Thiago. Oi. Você acertou, o externo tem cara de que curte umas coisas bizarras, né? É, eu sou meio bizarro, cara. Eu sou um cara escroto, eu sou um cara terrível. Eu sou trash. Olha aí. Oh, baby, trash, meus caros amigos. Uma artista japonesa queria desmistificar a imagem da perseguida lá no Japão. Não, para tudo. A mulher é artista. Ela é artista, plástica. Tá bom, continua. E aí, ela resolveu tirar um selfie. Para de novo. Isso é arte, velho? Uai, na cabeça dela é, ué. Ah, coisa pior. Tem muito pior. E aí ela resolveu tirar um selfie da própria periquita e disponibilizar. Para de novo. Calma aí. Onde é que tá a foto? Eu quero dar uma olhada. Olha aí, externo. Come on! Ela resolveu disponibilizar para a galera para impressão 3D, meus caros amigos. Nossa. Vou imprimir chocolate. Olha só, Megumi Garashi, de 42 anos. Ela usa o pseudônimo de Hokudenashiro Chico. Como é que é? Hokudenashiko. Hokudenashiro, como que é? Hokudenashiko. Podia ser Rovagina Nashiko. Olha aí. Na tradução literal, significa menina má e responsável. Foi acusada, meus caros, de distribuir material obsceno pela internet. Todo mundo sabe que o Japão tem uma lei, né, que proíbe esses, distribuição até de pornografia, assim, livre, em qualquer meio de comunicação, e ela acabou sendo detida. Isso é interessante. Você sabia que os filmes pornográficos japoneses não mostram os órgãos sexuais? Exatamente. Todo mundo sabe, né? Principalmente os homens. É porque eu não assisto pornografia, né? Então pra mim é novidade. O pior de tudo, cara, é que o Japão é tão foda, mas tão foda, que tudo lá tem que ser. Tudo lá é mistério, entendeu? Até a pepeca tem que desmistificar, entendeu? Uhum. Não, mas a questão é o seguinte: a dona Coisinha ali, ela tá dormindo num dia, e aí ela acorda e fala assim: cara, hoje eu vou transgredir uma lei. Eu vou fazer um troço de doido. Yeah, baby! Yeah! Aí ela pensa assim: vou atravessar a rua no sentido contrário que os pedestres estão vindo. Não, você é burro, cara, que loucura. Não, isso é muito fraco. Eu vou desmanchar um ursinho que faz no meu café. Você é burro? Que coisa absurda. Não, também isso é muito fraco, já sei. Vou tirar uma foto de perna aberta. Pois tá todo mundo imprimindo impressora 3D. Isso aí que você disse é tudo burrice. A intenção da Megumi, né? Vocês não vão acreditar nisso. Era a construção de caiaques. Com a vagina? Com o formato da sua vagina. Nossa senhora. Apelidado carinhosamente de Pussy Boat. Veja bem. Gostei do nome. O projeto dela foi apoiado via crowdfunding e arrecadou 1 milhão de ienes, aproximadamente aí 20 mil reais. E com esse caiaque, a galera ia dar um rolezinho fabuloso. Cara, olha, mulher pobre é porque é burra, cara. Porque a mulher tira foto do negócio e ganha 20 mil. Como isso? E aí? Vamos pular no caiaque? Como é que é? Então, meu caro amigo externo. Sim. Você tem na sua casa uma impressora 3D. Para qual finalidade, meu caro amigo externo, você imprimiria a periquita da nossa cara amiga Megumi. Ah, eu ia navegar, né? Você ia navegar, Esther? Ó, oh, outro trocadilho. É, eu ia navegar. Isso aí. Olha só. Você, meu cara amigo Iago. Olha, eu não vejo muita utilidade em imprimir uma pepeca, cara. Material é meio duro. E se você imprimir ela no tamanho real, colocar um material ali no meio ali pra poder deixar mais aconchegante? Aí eu ganho dinheiro, cara. Aí você ganha dinheiro? Aí eu ganho dinheiro. É verdade. Dá pra ficar rico. Aí fica essa brincadeira? Dá, você dá. Se você fosse imprimir uma parte do seu corpo, meu caro amigo Iago, qual seria? Ah, olha lá, olha lá. Já deu a chance pro cara. Sério mesmo? Caraca, velho. Mas não ia caber na impressora, velho. Não ia caber na impressora. Dá pra imprimir por parte? Tipo, 5 partes? Eu creio que você pode fazer montável, né? Faz um Lego. Isso. Passa você mesmo. Você vende o kit com cola ainda. Olha só, meu caro amigo externo, qual parte do seu corpo você imprimiria? Eu imprimi os olhos. Os olhos? É, porque eu ia poder comprar tudo que eu quisesse. Por quê? É, tudo tá o olho da cara? Ah, garoto! Puta merda! Com essa piada totalmente excelente, meus caras, nós vamos ficando por aqui. Antes que venha outra. Abraço! Pula no barco, galera, vambora! Um breve abraço e até mais! Falou! Até mais! Rema, vambora! Bora! Caramba, Esther, você consegue se superar na piada ruim, cara. Cada episódio é uma piada pior, cara. Essa aí merece a musiquinha da Praça Nossa, cara. Eu tô me esforçando, hein? Eu tô me esforçando. O cara quer entrar pro Zorra Total, velho. Não, aí, calma aí. Aí você tá baixando o nível, pô. Pois é. Calma aí. Falou, galera. Até a próxima, então. Até a próxima. Falou. Cara. Caramba, Esther, não merda. Tá tudo os olhos da cara. Puxa vida, velho. Ah, foi boa. Foi boa. É. Só que foi fácil, tem todo sentido, né? Com... É.